Alô, 2712 para Aracaju, prepara a saída Conde, aguarde cópia. O nome é 455, é a nave da Avianca liberada, setor, prossiga Juliette, portão 02. Após o Avianca, aguardando, vai para o fundo pegar o tema. Tango, decolou 36, achando que o controle estava adorando 2L1. Faz hora aí pra ela. Esse é o Bravo Tango, perfil daí, ó. Bravo, Vitor Tango, contato radar na decolagem, só do nível de voo 200, serviço de vigilância. Assim que tiver condições, vou direto pro seguro. Gente, autorizado direto pro seguro? Se tiver condições, autorizado direto pro seguro, Bravo Vitor Tango. Certo, velho. 1869, chama Centro Recife, 1288, alterno 260. 288, 260, obrigado. Alô, Rochinha, 6801 pro site, 131-3040 Guarulhos. Rochinha, 6201 no táxi via Índia até o ponto de espera pistão no zero, no ponto de espera torre 118.95, ajuste no zero no meio, um bom voo. 95 no zero no meio, obrigado, boa noite, 6201. Boa noite. Ouro 3567 da Tano 08 para o Chueca Trans. Então, 3567 autorizado, chame táxi. Livre, reporta táxi 3567. Autorizado para Aracaju, via Golfo 677, nível 1170. Perfil de saída Conde, decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem. Transponder 0263, controle 120, decimal 8. Azul 2712 correto, passo 3, chame pronto, que é acionamento. Tomara. 195. 295, obrigado. Salvador, azul 43 era minha posição, puxa acionamento. Azul 4206, aguarde para o início do push, aeronave da TAN já iniciando no 08, grau ataque sem retaguarda, não me escuta por gentileza. Aguardando o 4206. 103, 8 a 4. Obrigado. Beleza, direto do Lorenzo, senhor, está presente? Qual posição? Lorenzo, Serra 90, Serra Vila. Ajuda o Lorenzo, autorizado. Vai para o Lorenzo, então, mais transporte direto. A aeronave da Voo partindo no 02, após autorizar a chamada. Mas o Voo é 02, inicia o push, chama na taxa. 4-0-0. Parqueado, tempo. Tenta. Informo que a porta 2 estava aberta nesse tempo após o tráfico na curta linha de manter no zero. Então, então, muito boa noite. O Azul 2715, estabilizar no X-Ray, 10 milhas tem um campo à vista. Azul 2715, continue em aproximação, agora de pista livre. Guardando a sua escuta. Tran 2944, solo 42, libere à direita. Analisando na medida do possível, chame controle do solo 1219. Salvador, Tran 3567 para o táxi, estamos com 153 a bordo, 3 e 19, alterna com. Tran 3567, inicialmente até através do portão 05, aguardando para prosseguir. Até através do 05, aguardando esse portão 3567. Autorizada pistão no zero, no 30 graus, M143, aciona identificação. Na proa de Alagoinhas, intercepta a Bonfi e desvia 4.000 pés. O ajuste no zero no meio. M201 no contato radar na decolagem. Sobe via da EL 360, vigilância. Via da EL 360, 6201, pode apurar ainda. Pesado, Valeda. Duna não, vou e bom. Bom, então, 0 a bordo, 3 horas, 2, 8 minutos de autonomia, alternando Fortaleza. Azul 4206, táxi via Índia, até o ponto de espera pistão no zero, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 096, um bom voo. Ajuste no 096, vai até o ponto de espera da 10, quando vai 1895. Obrigado, 4206 da Azul. Então 3567, siga o Embraer da Azul, via Pati 1 no Índia, até o ponto de espera pistão no zero, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 096, um bom voo. O 096, prossegue na retaguarda da Azul, 1895, obrigado, boa noite, TAM 3567. Boa noite, 4206, aeromeia, ponto de espera da Modelo. Solo Salvador, Azul 2705, entrou? Azul 2705, táxi Alfa, Quilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista 3, Romeu. Alfa, Quilo, Pátio 3, para 3, Romeu, 2705. Oi, boa noite, TAM 3567, no ponto de espera. 3567, após a rolagem da Embraer, autorizando a manter pistão no zero. Após a rolagem do colega, Diário manter no zero, autorizado para o TAM 3567. 42, acione identificação. Chegada a Bonf, chame de descida. Bonf, batia 240, chamada de descida. O 9542 desce, mantém o nível de voo 0620. 0620, 9542, nível 240 para 0620. O Salvador, Azul 4206, decolou Pucca, passa 2200. O 4206 sobe ao nível de voo 350 via Pucca, vigilância radar. 350 na Pucca, com 4206. 567, decolado 51, chame controle, Salvador 208. 208, tá 350. Controle Salvador, tá 3567, cruzamento 500. 3567, contato radar, sobe o nível de voo 360 via Arbor, vigilância. Arbor 360, 3567. M201, tem um traço à sua direita, posição de 2 horas em 13 milhas. É um Cheyenne, cruzando 180 para o 200, sua vista? Apenas esquece, 6201, mas no visual, né? Mantenha a proa após leda. Após leda, você vai manter proa. E depois de 4 minutos nessa proa, da presente, você vai voar a moto. Gente. O 6201, mas está confirmando um módulo para o 6201? É Irumi. Ah, bem ativo, Irumi. O 201, qual é a proa ideal para Irumi? É a presente proa. Então eu vou direto a Irumi. Irumi, 201. Olha, o 69... 42, qual é o nome da aproximação? 02. Tem possibilidade de fazer uma 17 que foi importado? Gente, assim que tiver condições, você entra na mudança de regra, vou usar uma 17. Obrigado, o Marcos te bateu. Salvador, Portugal, 022, request push and start. Portugal, 022, please turn up and push back, report to ready for taxi. For push and start, and call you ready for taxi, Portugal, 022. Boa, 6201. Papá Romeu, Bravo Vitor Tango, chame Centro Recife, 1251, alternativa 1-3395, Bravo Vitor Tango. Para o funcionamento do Azul Pela 6143, desça 2 mil pés. 2 mil pés, 6143. Mike Tango Fox, mantendo as condições visuais, chame o controle Ilhéuzen em 1201. Controle Ultra 3. 567, pode voar na proa, proa direto. Eleva 3567. Obrigado, 3567. 4206, chama o Centro Recife, 12685, alternativa 2545. 2685, 2545, azul 4206, boa noite. Oi, azul 9542, direta 4 mil pés, ajuste no 096. 4 mil no 096, 9542. Folha Azul 9542. Prossiga. Velocidade de cancelada presente, seguir pela rotatória para fazer a aproximação no 17. Equipe descida em condições visuais. Pésimo no 06. No plano instrumentos modificado aos 5, 8 de minutos na folha rotatória. Folha rotatória, obrigado. São 3567, chama Centro Recife, 1288, alterna 260. 288-260, obrigado, boa noite, 3567. Noite, Oxamela, 143, autorizado a aproximação final, ILS da pista 10 em Salvador. Vai ser autorizado ILS, X-Ray da 10, Oxamela, 3. Brazil, to taxi until Abim gate number 5. Confirm taxi to Abim position number 5. To Sobrevisor, chame 143. Chame 143, complete a aproximação final, chame Flores, no 8, decimal 95. 895, né? 2 Salvador, boa noite, chame 143. Chame 143, autorizado que estão no 0, vento no 40 graus, 059. Firmativo, pouso autorizado na 10, chame 143. 2, azul 952. Tower 11895, Mural 22, boa noite. Salvador, Azul 9542, com campo à vista. Azul 9542, inicia 360, curva pela esquerda, chama e interceptando o final, o pistão no 7. 7. Solicita ingressar na perna do vento da 10 da presente, então, Azul 9542. Ondulado torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no meio, um bom voo. Baixo o nome ainda, segue o Portugal, até o ponto 3 no 0, azul 27, no 2. Sente, vai curvar a direita, ingressar na perna do vento, aguardar a autorização para girar a base, azul 542. 500, 600, 300, obrigado. Vai ficar muito próximo à pista, vai fazer perna base com curva pela esquerda, 952. Perna do vento com curva pela esquerda, 952. Charlie 143, formação de tráfego à esquerda, 1.600 pés, ingressando perna do vento, pista 10, a TR da Azul. Charlie 143, formação de tráfego à esquerda, ingressando perna do vento, pista 10, a TR da Azul. Mateu, que é o mesmo visual, Charlie 143. pessoal, a perna do vento da 10, azul 9542. Azul 9542, chame final pista 10. Confirme, pousa na pista 10, não na pista 7. Pista 10, ele vai ficar pousando na 10, 9542, chamar lá, ingressando na perna, perna básica. Seguinte. Tá 3897, ponto de espera da 10, totalmente pronto. Tá 3897, mantenha o ponto de espera da 10, boa noite. Correio Azul 9542, já tá visual o contrato da Uzianca, na final, será autorizado ir na base? Tá 9542, autorizado no girar a base, pistão no 10, aguardando pista livre. Autorizado girar a base, aguardando pista livre, 9542. Chame 4-3, solta 04, libere próxima direita, chame só controle sol, 219, decimal 9. 219, 4-3, segurando direito. Azul 10, o azul 9542, autoriza girar a segmento de estação final? Confirme. Azul 9542 está na base 10, autoriza girar para o final, senhor? Azul 9542, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 079. Autorizado pouso, azul 9542. É, próxima linha, que eu estou com a parede, né? O Chanel é meu no 43, observe o ATR aguardando para prosseguir o ponto de espera. Quando possível, com cautela, ingresso de linha de portão 07. Sim, aqui, eu vou aguardar então o ATR, portão 07, o Chanel é meu no 43. 542, salva 08, bem passo direito, 21, decimal 9. Liga direito, 219, 542. Azul 9542, livrando a sua escrita. Azul 9542, táxi em Alfa, quilo parte 3, atento ao sinalizador. Alfa, quilo parte 3, atento ao sinalizador, 9542. Parte da 3890. Portugal 022, boa noite, and line up and wait, Ronnie, 10. Boa noite, 712, mantém a ponte 0, dona 0. Decolou 19, controle Salvador, 20, decimal 8. 308 a chamar Salvador, 3, 8, 7. Nome 45, boa noite, prepara a saída da LWDEV, agora de copy, 1 minuto. Guardando. Cazero Chuchu, clear to take off running 10, wind 130 degrees, 079. Só de costa, né? Vamos ver se dá o... 2712, autorizado a olhar e manter, pressão no zero. Ali mantém a 3297. Chega. Perfil da El Lina. Ótimo. Tomou 320, vigilância, 3897. 320, vigilância. Algum 645, quando possível, só para nós posicionar na posição 2. Bruno 645, autorizado pushback acionamento, copia enquanto aciona. Afirmativo. Autorizado para Vitória, nível 360, via Upper Whisky 50. Perfil de saída da El, Leda, Bidev. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5067, frequência do controle 120, decimal 8. Zero autorizado, da cola do 10 da El, Leda, Bidev. Upper Whisky 50. 5067 é o transponder, 1208 no transponder. 1645 correto, reporte quando pronto para o táxi. Reportaremos pronto, obrigado. Thank you. 27 no 2, decolar 2 no 3, 52, salvador no 208. 208, 27 no 3. As 27 no 2. Controle Salvador, boa noite, com o 170. 200 para 160, vem tratando. 705, contato radar, autorizado chegada bom, desse mantenha 4000, ajuste no 0 no meio. Chegada bom, a 4000, nada 0 no meio, vou colocar o de boa noite, 327 no 2. Tem que fechar o controle? É o azul 27 e 12, passa 1500 pés. 27 no 2, contato radar, subo nível 170, sai da fonte. 170 na conta, 27 no 2. Stand-by, por fizer o giro de chuchu. Stand-by, obrigado. Função de transcópio, prepara a saída da árvore, né? Para o táxi, o voo 9645. Temos 142 a bordo, 3 horas e 40, Galeão. 645, táxi via Índia até o ponto de espera pistão no zero, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste 10 17 agora, bom, bom. Espera 18 95, 10 2781, copia? Autorizado para a Vitória da Conquista, nível 200, conforme rota do plano de voo, decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída Arbor, após posição Elefa. Controle 120 decimal 8, transponder 5110. Arbor Celebra, 208 Controle, 1109 Azul 278 no correto, 43, chama o campo, chega aqui, fundamento. Três, oito, nove, sete, controle. Desculpa, senhor, dois, sete. Tem que estar tentando desvios? Achou ativo, desvio de 5 milhas aqui. Nossa, é de letra já. Três, 897, passa 150, chama agora o centro. 125, 191, 3395. 251, 3395. Boa noite, amigo. Decolado aos 18, chame controle de Salvador, 208. 208, qual? Fora de controle, igual ao 645. 645, contato radar, 63, 060. 660 da EL, quando possível, direto. 2000, direto do Lida. 2712. 2000, Lida. Solicita nível 110, com final. Exato, 110, 2712. 022, Pass Level 160, contact Recife, frequency 126.85, enable 12545. Recife, 2712? Você. Solicitando nível 170? 170 então autorizado novamente, o 2712. É, 2712. Desça para 2000, ajuste 1097, forma localizador. Ok, descendo para 2000, 1097, vamos lá no localizador do voo 1097. Autorização, Azul 2781 para puxar acionamento. Azul 2781, autorizado, chame o teste. Sim, eu recebi autorizado, correto? Sim, autorizado, chame o teste. Bruno 645, vai passar um 80, chama o centro em 1251, antena 3395. Só a primeira frequência, 125. 25 decimal 1 na antena 133 decimal 95. 251, 3395, bora lá. Salvador, boa noite, Xané 6259, posição 7, autorização de tráfego para Guarulhos, nível 340, está pronto para cópia atendente da Tango. Xané 6259, o tempo é aprovado, 360, copiaria ou aguardo coordenação 34? Copia o 360, 6259. Gente, o número 2 para a cópia, prepare a saída da Eule da Morte, vai aguarde, por gentileza. Gente, da Eule da Morte, vai aguarda, o 6259. Para o táxi do Azul 2781, está com 46,46 a bordo. Está com 3 horas e 20 de autonomia, o nosso alternado é Salvador. Azul 2781, táxi via parte 1 no táxi Índia, até o ponto de espera pistão no zero. Quando lá, torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 7, bom voo. Autorizado o táxi na Índia, vai chamar a torre 1895. Obrigado, bom trabalho. 705, complete final ILS, torre 1895. Mono 1895, voo Mono 70. Controle Azul 2712. Sim. Cruza 140, sensação 170, senhor. Tente, fome atingindo 170. Valeu, 9305, copia? Copia. Autorizado para Vitória, nível 160, via Golf 677. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída coral. Após coral, conforme plano de voo. Transponder 5070, controle 120, decimal 8. Vitória, 60, decola da 10, curva direita, perfil da coral. 5070, controle 208. Azul 9305, correto, bate 3, chama o plano de funcionamento. Chama, o 6259, copia? Copia. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via Brasilu no zero, Papa Alfa Índia, após conforme rota do plano de voo. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Controle 120.8, transponder 5065. Sente autorizado Guarulhos, nível 360, decolada 10 com curva à direita após da Euleda Motiva. Prossegue a peso Luno 10 até Alfa Índia. 120, decolada 8 é o controle, 5065, transponder Oxané 6259. Oxané 6259, correto, portão 7, chame pronto, espere acionamento. Bem, chama quando pronto, 6259. Falo Salvador, eu vou Rono 705, Lisona. Rono 705, boa noite, táxi de Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02. Rono 705. Temos, está 4 milhas para Conde, serviço a dar terminado, chama o controle de Aracaju em 120 decimal 3. Salvador, boa noite, Azul 2781, decolou na pescoça. 781, contato radar, suba ao nível 200, saída da árvore. 200 na árvore, 2781.